Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da CidicInfection.com e no site oficial do programa VoxVampírica.com. Eu sou o Lorde A, serei vosso apresentador ao longo desta agradável noite que antecede o novo dia, os novos momentos que virão. Sou eu que vou lhes conduzir através desse abismo que nesse momento traga tudo aquilo que foi o dia de hoje para esmagar, apertar, esganar, sufocar, destruir e transformar na matéria-prima que será o dia de amanhã, que vem chegando a galope. Mas ainda nessa noite negra da alma, trago alguns artigos para vocês. Inicialmente falaremos sobre vampiros e também daremos sequência à matéria sobre a literatura que por comodidade chamamos de gótica. Claro, também teremos boa música, como é o costume e a tradição deste programa. E sempre a gente recomenda que você escute o Vox Vampírica, seja ao vivo ou na versão podcast, lendo, curtindo e compartilhando os artigos do portal redvamp.com. Sempre com novidades, sempre com artigos que exploram o outro lado do vampirismo que muitas vezes passa batido e esquecido por muitos. Minha trilha sonora de background é The Alien Spiral Wind Machine, do meu queridíssimo amigo Edgar Cyberpagé Franco, do Post Human Tantra. E vamos agora com um pouco de música e na sequência falaremos um pouco sobre vampiros de uma forma bastante atrevidamente exótica. We'll be right back. It's E assim iniciamos nossa noite desta quarta-feira, 2 de abril de 2014. Nosso primeiro artigo de hoje tem um tom peculiar. O olhar de um vampiro é como o olhar de um nômade, de alguém de uma outra era mais arcaica que antecedia a da agricultura. A gloriosa caçada era o que definia a vida e a morte. De quando todas as pulsões, palavras e pensamentos tinham que se alinhar e formular ações impensáveis e além de qualquer mensuração plausível do humano contemporâneo e moderno. Há quem diga que tais ecos ancestrais venham a residirem no chamado cérebro reptílico. Há quem diga que são espíritos afins que estão aqui desde a Era do Ouro e que aqui permanecerão depois que tivermos sido estrangulados pela própria tragédia que conduzimos o ecossistema circundante. Talvez o bom escritor ou escritora de histórias vampirescas experimente a presença em noites sem luar deste diabólico ancestral. Tantos povos em tantos reinos e terras buscaram conservar sua proximidade, contar com seu auxílio precioso e transmiti-lo aos outros do sangue. Um espírito caçador, viril e potente, um uivo derradeiro e orgânico do que está por vir, quando toda a ilusão do processo civilizatório vier abaixo. Talvez o vampiro seja apenas o olhar do artista, que sabe que é a morte ao escolher formular e cristalizar certos símbolos ao invés de outros. Assim como o diabo e o sopro da vida, que residem no endereço do detalhe, o vampiro é aquele que vaga entre os mundos, integrando e espelhando os tabus da cultura ocidental ou das pessoas que o encaram. Uma máscara gorgonesca que fascina e petrifica os menos hábeis, e o jaguar à frente da caverna chamando você para a jornada heróica e derradeira. Há pessoas que considerem vampiros e suas histórias como coisas grotescas, mas o tempo e a habilidade me ensinaram que nesses casos o feio e o grotesco nada mais são do que o reflexo daquilo que a pessoa encontra em si. Há anos desafio minha audiência em incontáveis conferências e workshops com a frase: diga-me o que pensa de um vampiro ou vampira que te direi quem tu és. O fato é que vivemos uma época empobrecida espiritualmente, onde o senso comum leva as pessoas a tomarem o corretismo político como uma religião e com pesados toques de fanatismo. As constantes turbulências sociais, escândalos políticos e reviravoltas econômicas apenas nos presenteiam com um desgostoso niilismo, e a política asséptica e mecânica do mercado de trabalho sinuosamente infiltra em nossos pensamentos que sua realidade racionalista é a amplitude máxima que alguém poderá ter acesso durante uma vida. Sendo assim, o vampiro ou a vampira emerge da escuridão insondável dos sentidos, nem como algo racional ou sequer mensurável, um paradoxo nem vivo e tampouco morto. É a morte e a extinção personificada que define a própria vida. É a sede que expressa o que falta e que guia até ser abastecida pela vivência e cristalização dos sonhos mais ferais. Vampiros e vampiras são nômades, proscritos, exilados nesse desterro ou jardim selvagem e se orgulham disso. São o alter ego ou talvez aquilo que alguém carregue de melhor em si ao se aventurar pela noite. Cavaleiros e amazonas dos desfiladeiros de concreto urbano. São o eu feral de cada um de nós, livres dos ditames, costumes e de expressões como: você tem que ser assim, você tem que ser assado. E é o que esperam de você. Espirituosos, caçadores e autodirigidos, sua sede. Espirituosos, caçadores e autodirigidos por sua sede, jamais vítimas ou parasitas da consciência social de nenhum tipo. Onde vivem os vampiros e vampiras? Para muitos de nós, vivem nas fractais da produção cultural, como máscaras perfeitas, lentes que nos permitem explorar a linha do tempo e os pilares que sustentam a cultura ocidental, seja o do judaico-catolicismo ou o oculto pilar pagão e romano da filosofia, ciência e de muitas outras lições que deixamos de aprender com a grande loba. Para outros, O vampiro vive nas apolíneas terras do Egito, sob o sol e construções angulosas e simétricas inigualáveis, o berço do olhar ocidental. À noite, na penumbra, ritos profanos e grotescos pela cheia do Nilo e a volta da fertilidade e da vida. Nos tempos de hoje, uma alusão ao nosso eu diurno, profissional e racional. Já o lado noturno é o aventureiro e a aventureira em meio às festas, às vivências e uma espirituosidade indomável. São aqueles que vivem seu próprio imaginário e desse espaço sideral próprio retornam com aquilo que lhes desperta o desejo de viver mais e mais. Mas às vezes, apenas um escapismo com graus aceitáveis de clandestinidade em pequenas aventuras atrevidamente exóticas. Escrever ou apreciar histórias de vampires nos fazem meditar e refletir sobre o que é realmente viver, lidar com os próprios tabus e reconhecer neles os próprios totens e mesmo confrontar o nosso próprio papel na era da sociedade de consumo, que apenas torna cada um o consumidor destacado que aprecia o exótico e o refinado de um mercado ainda pouco conhecido, selvagem e reprovável para muitos outros, mas agradável e cheio de sentido e perspectiva para cada um de nós. Não é uma busca falida e burguesa por espaço próprio, e sim uma sede bem subversiva de aventura, de encontrar um meio de viajar e conviver com afins e de gostos e tons convergentes em noites sem fim, provando a fisicalidade de viver os próprios sonhos. O vamp carrega em si a mobilidade impetuosa de se deslocar através da noite, das ruas, das estradas e encruzilhadas, sempre autossuficiente, senhor ou senhora de si, apto para encarar as consequências do que vier a fazer. Num processo ativo e afirmativo, feral porque busca sentir aquilo que vem do seu âmago e confronta abertamente o aquartelado derrotismo, niilismo, corretismo político dos tempos modernos. E vou até mais longe, pois a visão nômade do vampiro lhe permite a indagação, a dualidade criativa e o afastamento de origens locais na sua visão de mundo, equilibrando a isenção filosófica, a consciência isolada e um sentido de comunidade e compromisso com questões sociais, dispensando condições especiais, cotas e a tutela de figuras e autoridade para se tornarem suplicantes. Sua liberdade rejeita toda e qualquer dependência possível, o que os torna astros, estrelas e, às vezes, supernovas através das constelações sociais que circulam por aí. E certamente, senhores e senhoras, nobres, capazes de escolher com propriedade seus amigos, com sabedoria seus inimigos e, acima de tudo, saber quem são as suas presas. Vampiros e vampiras, para uns, são os reis sagrados das terras do norte, que os fiéis preparavam estranhas beberragens vermelhas com fungos que nasciam aos pés dos seus montes funerários e ao som de tambores na calada da noite, deitavam-se sobre o túmulo e voavam pela madrugada em busca de sangue e de vida para superarem o cruel inverno. Lobos, felinos de grande porte, aves de rapina, morcegos e outras feras de porte e nobreza andavam juntos dos vampiros e vampiras. Jamais foram parasitas medíocres de nenhum tipo. A densidade daqueles que viveram a temporalidade de fazerem apenas aquilo que querem dominam o olhar de um vampiro e o precioso sangue, le précieux sang, lhes fazem acordar noite após noite para poderem permanecer entre seu legado humano, fazerem sua colheita ou ainda preservarem seus ancestrais, uma vez que alguns os consideram um próximo passo da evolução das espécies. Vampiros da literatura, tais como Drácula e Lestat, até hoje são aspectos masculinos vigorosos e referências que dificilmente serão digeridas ou prontamente assimiladas pelas gerações que vierem. Vampiras como Carmilla de Sheridan Le Fanu, Claude de Anne Rice e Kaori de Julia Moon ainda hoje espreitam o feminino, um padrão de liberdade inviolável e desafiador, camufladas e prontas para se desvelarem como for necessário, quando é chegada a hora de abater e saciar a sede. Certamente os vampiros e vampiras serão a herança e o legado cultural mais refinado que deixaremos para as gerações que vierem depois que tivermos partido. O homem ou mulher imortal que herdou dos semideuses e das figuras andrógenas dos relevos renascentistas suas formas e seus espíritos de eras arcaicas onde apenas havia a caça e a selvagem natureza. Uma era de ouro saturnina, sem dúvida. Mas a esta altura, eu já falei demais sobre vampiros e lancei em vossas mentes e corações sementes negras que se enraizarão no profundo e fértil solo de vosso imaginário, alentando e acalentando pelas emoções e perigos que viverá quando você ler as próximas páginas dos seus livros de vampiros favoritos. Desejar uma boa leitura é pouco. Portanto, desejarei uma feliz caçada a cada um de vocês e que, ao interromperem suas leituras por conta das obrigações e compromissos, sempre fiquem com sede demais. Em homenagem ao 1º de abril e a Rose Williams, do Christian Death. Todas as verdades são paralelas, todas as verdades não são verdades. É o que diz no jazigo onde guardam as cinzas dele em uma necrópolis de Los Angeles. Can you hear me well? Can you hear me? I can see, but once I was blind. I was so confused as a little child, trying to take what I could get, scared that I couldn't find all the answers to me. Gave to me more summer wine. sun was shining in my eyes. My silver spurs wig on, my head filled twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. E este é o Vox Vampírica Revamp, ao vivo nas ondas da CyticInfection.com e também no site oficial do programa VoxVampirica.com. Antes de seguirmos com a matéria de hoje, vamos mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Dois beijos especiais para minha amada senhorita Chandra Sahasra e abraços para Draco Wolfric, Maxwell Cândido, Alípio Santos Pereira, Heffer Livian Cortesion, Cristian Rossoy, da Fake No More, Bailarina Rágila, Paulo Medi, Flávio Viana, do antigo Gotham Pub, Daniel Hovart Denk, Viviane Roma, Lilith Melanie, Edu Esquiavo, e ainda Guilherme Françoso, Andréa Silva, Andréa Dias, Adriana de Almeida Gomes, Cate de Matos Friswold e Oscar Mendes Filho. A todos vocês, uma boa noite. E vamos agora com... Ah, bom, claro, né? Tipo, o programa ao vivo, né, tem sempre um monte de coisas, né? Principalmente quando velas vermelhas caem em cima da pauta aqui da gente. É um escândalo, fica vermelho, parece sangue aqui o papel. Vocês desacreditam, né? Mas, bom, enfim. Programa ao vivo também tem dessas. E vamos lá. Aqui, agora, chá. Aqui, pronto, vamos aí. Olha, uma dica muito especial para todos vocês que gostam de escrever e também de consumirem e lerem literatura fantástica. Vocês não podem perder o evento Literacon, que está sendo capitaneado pelo glorioso Maxwell Cândido, a convenção que veio dar voz à cultura nacional. O Literacon é um evento em prol da valorização da literatura nacional com o Fundo Solidário Social, fundado pelo escritor blogueiro Maxwell Cândido. Conta com uma ampla equipe de staff e organizadores. Ele visa o crescimento e valorização dos pequenos escritores, dando visibilidade para a nossa literatura tupiniquim. O evento terá duração de 2 dias, com lugar a ser revelado em breve, palestras, oficinas, sala temática dos blogs que participam, autores e lojas, e arrecadação de alimentos que serão doados para instituições de caridade e moradores de rua. E é claro que o Vox Vampírica estará lá transmitindo ao vivo nos 2 dias do evento, com um stand muito especial para encontrar todos vocês que curtem cada uma das nossas edições. Para você saber mais sobre o Literacon, vocês acessam literacon.wordpress.com ou ainda facebook.com/literacon. Não percam esse grandioso evento. E ainda aproveitando aqui as notas de redação que temos por aqui, já começaram as reformas e os preparativos para a inauguração do The Addams Club, a mais nova casa alternativa daqui de São Paulo. Então, não percam essa inauguração, que será no sábado, 26 de abril. E se você quiser curtir esse glorioso evento e dizer, daqui a muitos anos, eu estive lá, eu estive na inauguração do The Addams Club, eu fiz história naquele dia, não percam minha palestra na Mystic Mall no sábado 12 de abril, onde iremos sortear dois pares de ingressos VIPs para a estreia do The Addams Club, uma casa maravilhosa que está sendo organizada pela Lilith Elysium e pelo Daniel Robert Denk do projeto Alquimia, ali no centro de São Paulo. Fiquem atentos que já está rolando o blog oficial da casa em addamsclub.blogspot.com. Fiquem atentos. E agora nós seguimos com a matéria, com a nossa continuidade da matéria sobre a literatura que, por comodidade, chamamos de gótica. Frankenstein foi fruto da tormenta de narcóticos, tensão sexual e fervor intelectual da Vila de Odar, em 1816. Publicado pela primeira vez em 1818, quando Mary Shelley lançou sua edição definitiva e muito mais ampliada em 1831. Ela era a única sobrevivente do grupo. Todos os outros luminares cumpriram seus destinos de viverem depressa e de morrerem cedo. Isso é o que nos conta o Gavin Baddeley do livro Got Chic, lançado aqui no Brasil pela editora Rocco, nossos parceiros da editora Rocco. O romance se inicia no Ártico, onde um explorador encontra um transtornado jovem chamado Victor Frankenstein, que lhe conta os horrores que o levaram aos amaldiçoados confins da Terra. Ele narra em flashback suas experiências com a natureza da vida que o levaram a criar um homem artificial a partir dos pedaços de cadáveres. Porém, em vez do super-homem que ele planejara, sua criação foi um gigante mal formado que Victor, repugnado, abandonou. Com uma velocidade quase sobrenatural, o monstro desenvolve um alto nível de sofisticação e sensibilidade, mas continua sendo objeto de horror e rejeição por parte da raça humana. Desesperado, o monstro procura por seu criador e implora que Frankenstein lhe conceda uma companheira para aliviar seu isolamento. Victor inicialmente concorda, mas, aterrorizado pela possibilidade de que os dois possam se reproduzir e criar uma raça de monstros, destrói sua segunda criação. Enraivecido, o monstro resolve fazer com que seu criador compartilhe de sua desilusão e solidão, chacinando todos os que são próximos e queridos do gênio da medicina. Frankenstein inicia uma perseguição na sua criação homicida, terminando no inóspito Ártico, onde travamos contato com ele pela primeira vez. Exausto, Frankenstein morre, enquanto sua criação, no cume de um iceberg, é levada pelo vento em direção ao deserto congelado. Frankenstein ainda é o único romance gótico a desfrutar da aprovação quase universal da crítica literária, e muita tinta foi derramada na dissecação e reavaliação da obra, comparando-a com qualquer texto de mesmo nível. Seus personagens centrais são compostos por diversas figuras góticas arquetípicas, costuras para formar a criação duradoura tão familiar para nós atualmente. A primeira afirmação é indicada pelo subtítulo do romance, o moderno Prometeu. Prometeu era um titã, a raça de semideuses gigantes da mitologia grega, cuja oposição aos deuses fez dele um símbolo do alto sacrifício romântico. De acordo com a lenda, ele roubou o vivificante segredo do fogo, desafiando os deuses. A paga divina foi terrível. De acordo com a mais popular versão do mito, o titã foi acorrentado a uma pedra por toda a eternidade, enquanto uma águia bicava seu fígado. O órgão crescia novamente a cada manhã para que o tormento continuasse. Os paralelos são óbvios. Victor Frankenstein, como um mártir romântico, devido à sua sede por conhecimento, foi punido por sua temeridade em desafiar Deus e tentar criar a vida. O segundo arquétipo é Satã. Na introdução de Prometheus Unbound, Shelley traçou comparações entre o caráter de Prometeu e a versão de Satã retratada por John Milton em seu poema épico Paraíso Perdido, ou Paradise Lost em inglês, que também empresta seu nome a uma grande banda que eu adoro. Com essa obra, Milton pretendia realizar uma dramatização da queda de Satã e do homem do paraíso, mas os rumos do poema fazem com que Satã acabe emergindo como um vilão nobre ou um anti-herói carismático. Como arquétipo do rebelde contra a tirania divina, Satã teve um grande apelo para os românticos, assim como para o monstro em Frankenstein. Mary o retrata além do paraíso perdido em seus malfadados esforços para entender a humanidade. Inevitavelmente o monstro se vê como Satã e a Victor como Deus. A partir de então, o demônio tornou-se a minha ideia de bondade, cita a criatura desesperada. Enquanto as transgressões de Victor contra a lei divina fazem dele uma figura satânica aos olhos do seu próprio Deus. O último arquétipo invocado é o de Fausto, o lendário praticante de magia negra. Houve tentativas de taxar Frankenstein como um trabalho pioneiro de ficção científica, mas Victor era mais um feiticeiro do que um cientista, um estudante pálido de artes profanas, cujos métodos tinham mais a ver com necromancia e alquimia do que com ciência. Na lenda de Fausto, o feiticeiro assina um pacto com o demônio em troca de poder e prazer, mas paga com seu corpo e com sua alma quando os poderes das trevas cobram a dívida. Trata-se de uma lenda moral que agrada aos pios como um aviso contra a ambição e a perversidade. Porém, almas mais audazes a veem como uma nobre luta pelo conhecimento e a experiência, a despeito da terrível paga. Fausto foi trabalhado e reinterpretado inúmeras vezes, de acordo com o moderno escritor gótico Clive Barker, que baseou na lenda três de suas histórias. The Damnation Game, The Hellbound Heart and The Last Illusion é uma das mais importantes conexões da literatura fantástica. Em seu cerne está uma noção essencial ao gênero de horror e a outros com ele relacionados. Uma viagem a um território proibido, sob o risco da insanidade e da morte. O espírito da aventura faustiano, a oposição às convenções de Prometeu e o apetite satânico pela liberdade causaram a morte prematura de Percy Shelley em 1822 e Lord Byron em 1824. No ano da morte de Byron, Mary, sofrendo de uma depressão crescente e totalmente ensimesmada, escreveu em seu diário que os rotulava como as pessoas da tumba, aquele conclave miserável ao qual pertenciam as pessoas que eu mais amava. Para ela, os pactos egoístas que Byron e o marido haviam feito com os próprios demônios da liberdade e prazer tiveram um preço muito alto, e Mary, desolada e isolada, renunciou à rebeldia do passado. Sua progênie hedionda, como Mary memoravelmente descreveu a criatura em seu romance, desenvolveu vida própria, e Frankenstein sobreviveu a muitos dos mitos que o formaram. Mais de um século depois da conclusão da obra, o diretor da produtora de cinema Production Code Administration, um católico devoto chamado Joe Breen, não ficou à vontade com o subtexto faustiano de A Noiva de Frankenstein, considerado por alguns a versão definitiva de Frankenstein em celulose. Ah, no roteiro, observou ele, diversas referências em que Frankenstein se compara com Deus e o monstro ao qual deu vida com a criação dos homens por Deus. Todas essas referências devem ser eliminadas. E assim aconteceu, mas James Whale, o astuto diretor do filme, ainda incluiu imagens sacrílegas, a captura do monstro em um cemitério onde a multidão o amarra em duas estacas de madeira unidas em forma de cruz, um paralelo claro com a crucificação de Cristo. Hoje a metáfora para a ambição cega que rompe com as leis divinas e naturais não é Prometeu ou Fausto, mas Frankenstein. Sua lenda foi assimilada pela linguagem a tal ponto que a ciência da engenharia genética, uma arte profana, foi acusada de desencadear o horror dos alimentos Frankensteins. Outro arquétipo gótico ocupou o centro da ação em um romance e publicado um pouco depois de Frankenstein. Um romance saudado por muitos como a última grande obra da era de ouro da literatura gótica. O livro em questão é Melmoth, The Wanderer, escrito por Charles Robert Maturin e publicado em 1820. O mito que o inspirou foi o do judeu errante, uma figura folclórica que zombou de Jesus quando este carregava a cruz até o Calvário e, por seu desprezo pela majestade divina, foi condenado a vagar pelo mundo sem amigos e sem lar por toda a eternidade. Inicialmente um mito antissemita medieval, a figura de Aralesrus, o judeu errante, evoluiu para o arquétipo gótico do último proscrito, um nômade relutante, rejeitado tanto por Deus quanto pelo homem. O judeu errante era uma parte secundária, de The Monk. Percy Shelley fez diversas referências ao personagem em suas obras. O personagem é levado pelo movimento do mar como o holandês voador, ou talvez até mesmo como o Capitão Ahab do clássico de Herman Melville, Moby Dick, publicado em 1851. Maturin quase foi convidado a se exilar quando publicou Melmoth. Membro de uma respeitada família de protestantes franceses que encontraram refúgio em Dublin, era um dandy melancólico de quem a Dublin University Magazine recordou-se como excêntrico em seus hábitos, quase insano e formado por opostos. Um leitor inveterado de romances, um elegante pregador, um dançarino incessante, prazer que cultivava a ponto de fechar as janelas de sua sala de visitas e entregar-se à dança durante o dia. Seus espetáculos teatrais amadores, nos quais temas alegóricos e lendários eram representados e suas festas eram assunto da cidade, mas ele tinha de se desdobrar em duas carreiras para manter esse estilo de vida. Infelizmente, as duas ocupações, romancista gótico e pregador cristão, mostraram-se profundamente incompatíveis. Um dignatário da igreja procurara por ele em sua casa na Rue York para lhe oferecer uma promoção, lembra um dos contemporâneos de Maturin. Pediram que o homem esperasse por algum tempo até que finalmente Maturin entrou vestido com um fantástico penhoar, recitando passagens de sua peça e com várias penas de escrever enfiadas no cabelo. O convidado ficou tão chocado que se retirou apressadamente, desistindo da ideia de promover uma cura para o louco. Não é surpresa que normalmente se acreditasse que os sentimentos anticlericais expressados por seus personagens fossem compartilhados pelo autor. Esses sentimentos encontraram sua maior expressão na obra-prima de Maturin. Melmoth é uma criação memorável, uma amálgama de Fausto e do Judeu Errante, que vendeu a alma para Satã em troca de uma vida mais longa e poderes sobrenaturais. Mas ao se ver como um proscrito, Melmoth procura por alguém que deseje trocar de lugar com ele. O personagem encontra diversas almas torturadas, cada uma delas vivendo um destino terrível, mas nenhuma quer trocar de lugar com o amaldiçoado anti-herói. No decorrer dessa narrativa barroca, Melmoth se torna familiarizado com os aspectos centrais do romance gótico. Acostumado a encarar e dialogar com todas as coisas repugnantes à natureza e ao homem, que explora eternamente o hospício, a cadeia ou a inquisição, o antro dos famintos, o calabouço do crime ou o leito de morte do desespero. Maturin chegou ao seu próprio leito de morte em 1824, realizando tanto um tributo à natureza subversiva do escritor quanto um ato trágico para os fãs do excesso gótico. O filho de Maturin achou que era necessário queimar todos os papéis do pai para proteger o nome da família. Maturin tinha muitos admiradores, incluindo Lord Byron, que ajudou a financiar seu estilo de vida extravagante. O celebrado romancista francês Victor Hugo, autor de O Corcunda de Notre Dame, e o poeta decadente parisiense Charles Baudelaire, que caracterizou Melmoth como uma grande criação satânica. Alguns críticos modernos citam Melmoth de Vanderer como o primeiro romance de terror verdadeiro, relegando The Monk a um mero ensaio para a obra-prima de Maturin. Relembrando Maturin, seu editor Alaric Watts qualificou-o como o mais impulsivo e excêntrico dos homens irlandeses, e isto significa algo muito importante. Na verdade, a literatura gótica do século XIX era dominada por autores irlandeses. É difícil explicar o motivo, talvez a agitação política, ou como colocou Sade, os choques revolucionários, que inspirou os autores a escreverem sobre temas mórbidos e excessivos. Maturin testemunhou as primeiras explosões violentas do nacionalismo em sua Dublin natal, o que alguns acreditavam ser o motivo do seu humor sombrio. Talvez outros desastres que aconteceram na Irlanda tenham causado um efeito macabro nas suas almas sensíveis que lá residiam. Bram Stoker utilizou os registros de uma epidemia de cólera ocorrida em Sligo em 1832, a respeito da qual sua mãe falava quando ele era criança, como inspiração para alguns de seus primeiros contos góticos. Talvez os irlandeses sejam, como o próprio estereótipo gótico, pessoas líricas inclinadas a acessos de entusiasmo seguidos por seu humor sentimental. Seja qual for o caso, seu conterrâneo irlandês, Sheridan Le Fanu, certamente se assemelhava a Maturin pela excentricidade. Embora Le Fanu fosse muito mais recluso do que o exibicionista cura-louco, na verdade, foi devido à sua reclusão da sociedade de Dublin que ganhou o apelido de Príncipe Invisível. O recolhimento de Le Fanu foi estimulado pela morte de sua esposa, Susana, em 1858, uma tragédia da qual ele nunca se recuperou realmente. Seu cunhado atribuiu o falecimento de Susana a um ataque histérico, que, segundo o que foi insinuado, foi resultado do fanatismo religioso, outra forte razão e potencial para a tradição gótica irlandesa. Os primeiros trabalhos de Le Fanu foram romances históricos que atraíram pouca atenção, mas quando a tragédia fez dele um recluso, seus contos começaram a refletir um mundo muito mais árido, visto utilizando as palavras de sua aclamada antologia de 1872, através de uma lente mais sombria. Apesar de ser um escritor comparativamente obscuro em sua época, Le Fanu é hoje amplamente reconhecido como mestre da história de fantasmas da época vitoriana. De certa forma, essa é uma honra perversa, já que os espectros convencionais praticamente estão ausentes em suas obras, substituídos por manifestações sobrenaturais, como ratazanas imensas com rostos humanos, mãos rastejantes e um horror indeterminado que se assemelha a uma grande massa corpulenta com uma face cadavérica e maligna. Como pioneiro gótico, Le Fanu não ambientou sua ficção nos lugares exóticos tradicionais, castelos antigos, criptas mal assombradas e abadias em ruínas, mas a colocou em cenários mais conhecidos. O inquietante em seus contos era produto da contradição entre o familiar e o sobrenatural, e da rejeição ao estilo exagerado de seus predecessores em favor de uma prosa amarrada e bem arquitetada. Como observou o também autor de histórias de fantasma, Benson, talvez, apesar dos contos de Le Fanu começarem muito calmamente, os tentáculos do terror são inseridos de forma tão tênue que o leitor dificilmente os percebe até que suguem a coragem do seu sangue. Outro elemento clássico do estilo de Le Fanu é a ambivalência das manifestações sinistras, que parecem ser sobrenaturais, mas poderiam ser peças pregadas pela mente, que faz seu trabalho o pai do horror psicológico. Le Fanu é mais lembrado por Carmilla. Ai, saudades desse inesquecível evento produzido por mim pela senhorita Chandra, cuja lembrança ainda nos assombra no site oficial dele, escondido lá no redivamp.com, e um curta-metragem muito legal que a gente gravou, tendo como tema a vampira Carmilla. E, claro, o evento Carmilla irá retornar nesse ano de 2014, sob um novo formato e um novo endereço, inspirado em muitos eventos que estão acontecendo neste momento lá na cidade de Los Angeles. Então fiquem espertos que em breve haverão novidades. A narradora de Carmilla, uma moça austríaca, recebe uma jovem senhora chamada Mirkala como hóspede em sua casa. Mirkala é, na verdade, Carmilla Karnstein, uma vampira que, na forma de um gato preto, drena o sangue dos seus anfitriões. Não pensem em mim como um ser cruel, diz ela à vítima, pois eu obedeço à lei irresistível da minha força e fraqueza. No êxtase de minha imensa humilhação, eu vivo no calor de sua vida. E você deve morrer. Morra, morra docemente para que eu viva. Não posso evitar isso. A história, obviamente, tem o tom da paixão lésbica, publicado em um tempo em que a Rainha Vitória, que personificou o Zeitgeist repressor da época, supostamente se recusou a impor às lésbicas a mesma legislação punitiva que era aplicada aos homossexuais homens, porque não podia acreditar que o belo sexo pudesse tomar parte em algo tão execrável. As últimas obras de ficção de Le Fanu funcionam de acordo com uma lógica de pesadelo, uma qualidade sinistra, vaga como um sonho, característica que não é surpreendente considerando-se as circunstâncias nas quais elas foram escritas. De acordo com o filho de Le Fanu, Brinsley, uma das poucas pessoas que tiveram o privilégio de ver o príncipe invisível trabalhando em seus últimos anos, Seu pai começava a escrever na cama, à luz de velas, até que pegasse no sono. Ele então acordava no meio da noite, no ponto em que a trama do conto e seus sonhos se tornavam irremediavelmente enredados, e continuava a escrever. A história era finalmente concluída na manhã seguinte, na última costura entre ficção e sonho terminada. Lefanuc era atormentado por um pesadelo vívido e recorrente no qual as paredes da casa desmoronavam sobre ele enquanto estava na cama. Morreu um ano depois da publicação de In a Glass Darkly. O médico, chamado para declarar a morte, observou vigorosamente: "Eu temia por isso. A casa finalmente caiu." Os sonhos têm um papel proeminente no mundo gótico. Na verdade, é difícil encontrar um artista digno de nota que pertença ao gênero que não tenha penetrado no reino dos pesadelos em busca de inspiração. Do escritor Horace Walpole ao romancista gráfico pós-moderno Neil Gaiman, como postulou um recente estudo da psiquiatria, os pesadelos estão ligados à criatividade. Pesadelos significam que uma pessoa não é capaz de deixar que seus fantasmas descansem. Alguns, ao contrário, tiveram problemas para despertá-los. Um dos poucos detalhes conhecidos a respeito de Anne Radcliffe era seu hábito de comer deliberadamente lanches indigestos antes de dormir, na esperança de inspirar pesadelos. Já já nós iremos conversar e falarmos mais de pesadelos e romance gótico. Agora vamos com um pouco, mais um pouco de boa música.

of the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the ravens weep for his hall, with no one there to hear. Now the rains sweep by his hall, with not a soul to hear. Está chegando e a nova temporada de Game of Thrones vem aí na HBO. Você já escolheu seu bando? Será você um Targaryen, junto com Daenerys, a mãe dos dragões, através daquelas terras inóspitas, respondendo à injustiça com justiça? Será você um Lannister, pagando todos os seus débitos e fazendo ouvir o seu rugido? Ou será você ainda um dos lobos perseguidos, mas que ainda se recordam que o inverno vem chegando e que o norte, o norte jamais esquece? Tá, momento fanboy do Lorde A, no mínimo empolgado com a nova temporada de Game of Thrones, que ele não perde um episódio, né, pelo que se percebe. E de vez em quando eu tento cantar essa música, ela funciona. A história dela é muito legal. Ela foi criada, a letra foi criada por um personagem do Game of Thrones, chamado Tywin Lannister, o patriarca e regente da casa Lannister, quando houve uma insurreição e um grupo, uma casa menor tentou se voltar contra ele, e essa casa foi arrasada, destruída, despedaçada. E hoje, onde ficava esse castelo de Castamir, apenas a chuva cai e é a única coisa que é escutada naquele salão vazio. De certo modo, os fortes entenderão. Certamente os fortes entenderão essa mensagem. Mas claro, vamos agora com a continuidade de nosso artigo especial de hoje sobre a literatura por comodidade chamada de gótica. Inclusive, né, tem uns papos aí muito maluco que nunca existiu, a tal literatura gótica, né, que, bom, deixa pra lá, que, né, tipo, eu particularmente eu prefiro seguir alguns catedráticos da Inglaterra do que alguns chutadores brasileiros, né. E a gente falava sobre os sonhos, então vamos falar um pouquinho sobre sonhos nesse encerramento do Vox Vampírica de hoje, antes da nossa agenda cultural. Um desses pesadelos inspiradores para Anne Radcliffe foi vivido na noite de 8 de março de 1890, depois de um jantar cujo prato principal era composto de caranguejos. O sonho afetou tanto, tanto, tanto o homem que o sonhou, que não foi Anne Radcliffe, só ratificando, né? Que na manhã seguinte ele escreveu às pressas os detalhes mais proeminentes. O homem jovem sai, vê garotas. Uma delas tenta beijá-lo, não nos lábios, mas no pescoço. O velho conde interfere, enraivecido, diabolicamente furioso. O conde diz às moças: esse homem me pertence e eu o quero. O sonhador era Bram Stoker, e tal pesadelo inspirou-o a escrever o romance Drácula. Desde seu lançamento em 1897, a popularidade de Drácula tem elevado o personagem título ao status de um mito moderno de poder quase sem paralelos. A obra também atraiu diversas análises de acadêmicos literários, muitos dos quais se concentraram no livro como um sintoma da época em que foi escrito, a obra que surge do ápice da profundamente repressiva era vitoriana. O subtexto verdadeiramente sexual de Drácula pode ter sido bastante diferente. Stoker, que no mais típico estilo vitoriano descreve o sexo como um problema em um artigo de 1890, era casado e tinha um filho, apesar de o clichê casamento feliz talvez ser um tanto exagerado para descrever a vida familiar do autor. Em lugar disso, após dar à luz no primeiro ano do matrimônio, Florence Stoker ficou conhecida por sua profunda aversão ao sexo. Ou Bram Stoker era ruim de cama, ou então a garota tinha problemas. Grande parte do poder de Drácula provém, na verdade, do fato de este ser resolutamente um livro antissexual. Mas por tentar fazer do sexo implícito algo terrível, seja quando o jovem advogado inglês é tentado pelas noivas de Drácula, ou quando o próprio conde despoja a nata das mulheres londrinas, Stoker conseguiu transformar o terrível em um elemento sensual. As pessoas não pararam de fazer sexo durante o regime da Rainha Vitória. Havia certos decretos que até mesmo essa inexpugnável senhora não ousava pôr em vigor. Mas sua prática se tornou secreta e nesse submundo gótico, a libido vitoriana sofreu uma mutação, tornando tudo aquilo que um cavaleiro inglês deveria evitar. O rótulo de ralé, perfumados bordéis parisienses, amores do mesmo sexo, focos culpados do fetichismo. A partir desse período, a Inglaterra se tornou a capital daqueles que se deleitam com o beijo da punição. O personagem do velho conde foi provavelmente inspirado pelo patrão de Stoker, o ator Sir Henry Irving, um canastrão pomposo e teatral a quem o escritor irlandês declarava-se como um servidor confiável, leal e devotado. Irving, que possuía um temperamento diabólico e uma personalidade dominadora, era um feitor de escravos. As ordens dele usurpavam o tempo, a energia e, em alguns casos, o respeito próprio de Stoker. Originalmente, Stoker pretendia ambientar seu romance de vampiro na Estíria, a região austríaca que Le Fanu utilizou como cenário para Carmilla. Porém, durante suas extensas pesquisas, ele descobriu referências a respeito de um cruel general chamado Príncipe Vlad V, apelidado de Tepes, o Empalador, ou Drácula, Filho do Diabo. Stoker pegou emprestado o nome do tirano para seu carismático vilão, e a Transilvânia, cuja tradução é A Terra Além das Florestas, berço de Vlad, como o principal cenário do livro. A história de Drácula já foi recontada tantas vezes, com tantas variações, da versão negra do conde exibida em Blácula à versão pornô Drácula Sucks, que a maioria de nós está familiarizada com todos os aspectos do roteiro. Porém, o próprio Drácula se transformou com o passar dos anos em um almofadinha satânico, um playboy parasita vestido em uma capa de ópera. Existem algumas exceções, mais notavelmente a produção espanhola do excêntrico e cult diretor Jess Franco, El Conde Drácula, estrelando Christopher Lee, e a adaptação de Francis Ford Coppola, lançada em 1992. O Drácula de Stoker é um general requintado de bigodes, dado a acessos de fúria, um poderoso e envelhecido aristocrata europeu que se torna jovem através do sangue de suas vítimas. Essa é uma imagem que se deve tanto aos heróis trágicos interpretados inúmeras vezes por Henry Irving e a alguns poucos retratos remanescentes de Vlad Tepes, que relaxava em florestas de corpos empalados, segundo os cronistas germânicos. Stoker retratou seu príncipe das trevas muito assemelhado a um comandante militar que utilizava táticas de contágio e lutava para conseguir reservas de sangue fresco, o oposto do sedutor afável que nos é familiar hoje. O personagem original de Stoker era mais parecido com um estuprador sobrenatural. Além da certidão de óbito de Bram Stoker, ele morreu em 1912, declarar que a causa da morte fora exaustão, isso talvez possa sugerir um curioso epigrama à história do escritor. Exaustão era uma suposta referência à eufemística para a sífilis, utilizada pelos médicos quando desejavam poupar os parentes aflitos do estigma dessa debilitante doença venérea. Teria Bram Stoker contraído sífilis provavelmente de uma prostituta durante a juventude? Isso explicaria o porquê dele considerar o sexo um problema. Isso também poderia explicar a falta de entusiasmo de Florence no leito conjugal. Mas esses pensamentos nunca serão nada além de especulação. E no fim, ao sermos condescendentes com análises psicológicas amadoras, corremos o risco de drenar a força vital de Drácula. Devemos nos redimir e dar palavra final à mãe de Bram, Charlotte. A senhora Stoker escreveu ao filho para parabenizá-lo pela publicação de Drácula em 1897, declarando que o livro iria colocá-lo entre os maiores escritores da época. Nenhuma obra, desde Frankenstein, da senhorita Shelley, na verdade, nenhum outro livro chega perto do seu em termos de originalidade ou terror. Poe não é ninguém. A excitação terrível da história deve trazer uma reputação muito difundida e grandes somas de dinheiro para você. Apesar do compreensivo orgulho materno, Charlotte está correta em tudo o que escreveu, a não ser em duas considerações. Primeiro, é triste dizer, mas Drácula não trouxe a Bram a fortuna que sua mãe lhe desejara. E segundo, seu repúdio a Poe, descrevendo-o como ninguém, não foi confirmado pela história. É característico do redemoinho de confusão que cerca Edgar Allan Poe existirem 22 teorias diferentes a respeito de sua morte em 1849. De qualquer forma, muitos concordam com a versão ortodoxa, de acordo com a qual uma de suas famosas farras regada a álcool rompera finalmente os laços tênues que ligavam Poe à vida. Os detalhes sobre as origens do sentimental poeta são menos ambíguos. Ele nasceu em Boston em 1809, filho de dois atores itinerantes. O pai, David Poe, abandonou e a mãe, Elizabeth, morreu na presença de Edgar antes dele completar 3 anos de idade. Essas origens dramáticas prefiguram os dois maiores temas da vida de Poe: sua doente romantização das mulheres que definhavam no leito de morte e a tendência ao teatral. Ele encarava a vida como uma performance, incapaz de resistir à tentação de transformar qualquer crise pequena em um melodrama. No clássico texto gótico, ele tratava a vida como uma série de papéis e máscaras. O primeiro foi escolhido para ele quando foi adotado por um rico comerciante da Virgínia, chamado Johnny Allan, e Edgar começou a se moldar no estereótipo de um cavalheiro sulista, um bon vivant, impecavelmente bem educado e reacionário. Esse se tornou um papel que não pôde mais sustentar quando Allan recusou-se a pagar suas dívidas de jogo, contraídas na universidade em 1826. A adoção, jamais oficializada, foi dissolvida e, em uma configuração familiarmente gótica, Poe abandonou a educação ortodoxa. Forçado a se sustentar, Poe adotou uma nova máscara, a do poeta romântico, observando em uma carta a um amigo: a literatura é a mais nobre das profissões. Ele chegou ao ponto de imitar o feito de seu ídolo, Lord Byron, que atravessou a nado o lendário Helesponto na Grécia. Apesar de Edgar, por não ser um aristocrata europeu, ter realizado a façanha cruzando o rio James na Virgínia. Poe considerava seus versos o aspecto mais significativo de sua produção literária. Na verdade, foi O Corvo, um épico grandiloquente de augúrio e perda, que finalmente tornou-o reconhecido, apenas 4 anos antes de sua morte. Porém, os trabalhos mais góticos de Poe são seus contos reunidos pela primeira vez em 1840 como Contos do Grotesco e do Arabesco, os quais, junto com seu trabalho jornalístico, ajudaram a manter a frágil existência do mortiço americano. A primeira venda profissional de Poe foi Metzengerstein, em 1832, um conto gótico que rescindia imensamente ao Castelo de Otranto, de Horace Walpole, onde a manifestação sobrenatural que compõe o clima da obra é o espectro de um cavalo gigante. Na verdade, não fica claro se Metzengerstein foi escrito com a intenção de ser um pastiche ou até mesmo um trabalho de humor negro. Os contos de Poe são grosseiramente divididos entre contos de horror gótico e sátira negra, porém há uma grande sobreposição dos contos, que são ao mesmo tempo sinistros e absurdos. Embora provoquem gargalhadas em todos, o riso é indiscutivelmente de natureza nervosa. Um exemplo típico é o conto de 1835, Berenice, que foi até música do Paralyzed Age, só para constar, no qual o narrador, em um transe febril, desenterra o cadáver de sua amada com o intuito de roubar-lhe um dente. Putz. Né? O cara desenterrou o cadáver da amada para roubar um dente. Bom, acaba de dar a grande hora, é 00h. E chegamos ao limiar final dessa edição do Vox Vampírica de hoje. Eu vou contar melhor essa história do Edgar Allan Poe na próxima quarta-feira ou em uma edição posterior. Se você está apreciando esse estudo sobre a literatura que por comodidade é chamada de gótica, e há quem diga que não existe, você pode curtir a primeira parte no podcast da semana passada do Vox Vampírica. Nos eventos que vem por aí nesse final de semana, temos algumas coisas, afinal sempre há algo interessante para se ver aqui na cidade de, aqui em Halo Antares, o vulgo cidade de São Paulo. Uma delas é a gente pensar que será um final de semana aparentemente mais tranquilo, mais descontraído. Porém, vale lembrar que no sábado, 12 de abril, e também teremos o evento Vampiros na Mystic Mall, onde eu, Lorde Diavo, apresentar uma palestra muito completa, interessante e gratuita, onde todos vocês são bem-vindos, onde vamos fazer um estudo interessantíssimo sobre os vampiros na cultura pop. E também a espiritualidade vampírica, a literatura, a arte, a cosmovisão e muitos outros temas. Então venham de onde estiverem. Também no dia 14 de abril vamos ter show do Placebo no Citibank Music Hall aqui em São Paulo. No sábado, 19 de abril, eu vou dar um curso lá na Mystic Mall ligado ao Círculo Strigoi, chamado Introdução à Cosmovisão Vampírica. No sábado, 26 de abril, temos o Encontro do Tarô dos Vampiros, lá na loja Fake No More, na Galeria do Rock, do nosso queridíssimo Christian Rossoy. E ainda no sábado, 26 de abril, temos a inauguração, a esperada inauguração do The Addams Club, que você vai acompanhar a contagem regressiva lá no portal redvamp.com. Então tem muita coisa, vem muita coisa por aí nesse mês de abril. Eu me despeço de vocês por hoje. Entrego cada um de vocês ao abraço deletério dela, a senhora da coroa de papoulas, a grande domadora de homens e de mulheres, que recebe a todos, não importam o que quer que tenham feito e de onde quer que tenham vindo, em seu abraço deletério. Ela, a senhora da coroa de papoulas, que rege o longo e aveludado manto negro da noite. Até o nosso próximo encontro, através das encruzilhadas noturnas. Uma saideira especial, eu vou mandar uma última música, uma faixa bônus nessa edição de hoje, e vou dedicar essa canção para todas as mulheres do meu Brasil varonil. Se vocês sentem que merecem uma coisa, vocês merecem muita saúde, boa educação, oportunidades profissionais e reconhecimento do seu trabalho, igual ao reconhecimento que os homens também recebem no ambiente de trabalho, e merecem muitas conquistas. Isso sim, vocês merecem. Vocês não merecem ser estupradas, não merecem toda essa onda pavorosa de crimes escrotos que andam acontecendo no transporte público e em outras situações. Então eu encerro o programa ao som de Emily Alton com Fight Like a Girl. Victorian girls is privileged to present to you the Asylum Review! Yes! Step right up! We have the finest in entertainment. I'm pleased to be your humble servant. Accept our hospitality. Indulge in abnormality. Tonight, a portrait of insanity. Wrapped in a blanket of humanity, I give you girls. Tonight, I give you girls! Tonight, I give you girls! My voice is my weapon of choice.